em cada esquina, em cada par de olhos, em todo o rosto, em cada traço de aluguel. Não há silêncio, não há barulho, sem pressão, não há um espelho pra refletir a solidão. Em cada passo, em toda meta ou decisão, em todo fato, em cada rota ou direção. Não levo em conta o tempo, nem tão pouco vou saber daqui a quanto tempo a humanidade vai crescer. Cada meta ou direção, não há um espelho pra refletir a solidão. Não levo em conta o tempo, nem tão pouco vou saber daqui a quanto tempo a humanidade vai crescer. Viver é mais do que dizer sim ou não. Não vou mudar o mundo, mas mudo a mim. E quem sabe até mudo você de endereço. Não vou mudar o mundo, mas mudo a mim. E quem sabe até mudo você. Não vou mudar o mundo, mas mudar.